Eis que eu não tolero mais filhos rebeldes neste mundo. Eis que eu declaro e decreto, este será um mundo fraterno, sem ódio, sem raiva, sem trapaças, sem inveja, sem soberba, sem orgulho, sem egoísmo, sem vícios. Este será um mundo de amor. Aqueles que não quiserem colocar o meu amor em seus corações serão separados desta terra como joio, serão lançados ao fogo. É chegada a hora da escolha da humanidade. Eis que eu não falo para um, dois ou três. Não falo para aqueles que estão na esquerda, nem para aqueles que estão lá na direita. Eu falo para todos. Eu falo para esta terra. Eu falo para os planetas vizinhos da periferia dessa galáxia. Eis que a minha voz ecoa por toda a imensidão através do meu filho, a minha centelha, o meu primogênito. Eu sou Jesus. Eis que eu não venho como cordeiro humilde e manso da Galileia. Eis que desta vez eu venho como justiça. Eu venho como espada. Eu venho para cumprir a lei de meu Pai. Eis que eu trouxe os profetas. Eis que eu me fiz carne no amor. E não fui ouvido. Eis que agora, meus filhos rebeldes, me ouvirão na dor, porque assim eles escolheram. Eis que eu uso meu filho, que é justiça, a minha justiça, o meu braço direito, a minha espada, o meu fogo. Ele é o meu espírito. Eu estou nele e ele em mim. De uma forma que nenhum de vós, meus filhos, compreende. Não poderão compreender agora. Eis que ele foi criado por mim. É o meu primogênito. Porque eu também crio vidas. Eu sou o Cristo planetário. Governador espiritual deste mundo. E com a ordem de meu Pai, nenhum espírito das trevas vai atrapalhar nesta obra. Nenhum espírito das trevas vai impedir o meu agir e o meu mover no meu filho e nesta casa, nem nesta terra. Eis que ele tem a minha unção, o meu fogo, a minha bênção e a minha autoridade, a minha mão sobre ele. Onde ele tocar, nenhum espírito das trevas fica. Eis que eu tenho grandes coisas para fazer através dele. Não há mais momento para rebeldia. Não há mais espaço para atacar os meus. Aqueles que atacam os meus, atacam a mim, atacam a meu Pai. E estes vão chorar por milênios, num intenso e constante ranger de dentes, em mundos que são verdadeiros infernos. Encontrarão uma natureza hostil, encontrarão outros hostis como eles, serão dominados, vítimas da ditadura é apenas a lei de meu Pai, a lei do universo, a lei do retorno vibratório, a lei de ação e reação. É preciso que meus filhos entendam de uma vez por todas, o mal que você faz ao teu próximo é a ti mesmo. E o que você faz retorna para si. Pense antes de fazer mal ao seu irmão. Entendam o que eu disse. Repeti isso várias vezes e vou repetir de novo. Amai o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só pude falar desta forma há 2000 anos atrás. Porque se eu falasse de uma forma mais profunda, meus filhos não entenderiam. Tive que falar em parábolas, numa linguagem mais simples para que fosse compreendido. E mesmo assim não me compreenderam. E ainda não me compreendem. Por que não entendem o que eu digo? Abram seus corações para o amor. Abram a mente. Não é momento de ficar agarrado a dogmas, doutrinas, convicções. Uma visão limitada de universo, da verdadeira espiritualidade. Aqui não tem nenhum dono da verdade. Muito pouco vocês sabem. Até o maior doutor da lei deste mundo nada sabe. Sabe muito pouco. Pouco vocês sabem. É momento de ser humilde. Humildade. Sem humildade não se chega no reino do meu Pai. Porque até eu mesmo, que sei muito mais do que vós, e tenho muito mais força e poder do que vós, eu sou humilde. Humilde para convosco. Permiti que tirassem a minha vida, que me torturassem. Se eu desse um estalar de dedos, viria uma legião infinita de anjos a meu favor. E eles queriam vir. E eu não deixei. Porque a missão precisava ser cumprida. E a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. A vitória foi conquistada com a morte. Eis que eu estou muito mais vivo do que se imagina. Eu ouço todas as conversas. Eu ouço os pensamentos. Eu vejo as atitudes. Nesta galáxia eu sou o onipotente, onipresente e onisciente. Eu sei de tudo o que acontece nesta galáxia. Em todos os planetas que estão nesta galáxia, nada fica no oculto para mim. Pensem antes de proferir uma palavra para com seu irmão. Pensem antes de julgar. Pensem antes de agir. Porque o que está feito e não se tem como voltar atrás. Pensem quantas vezes forem necessárias. Para que não se chore arrependido depois. Eu vou usar meu filho em grande profundidade. Eu tomarei o seu corpo como o meu. Esta é a minha volta. Este é o meu retorno. Eu serei amoroso, porque eu sou amor. Mas eu serei muito mais justiça, porque estou vindo para cumprir a justiça. A ordem de meu Pai foi dada. Para que este mundo se torne um mundo regenerado antes do tempo previsto. Foi adiantado. Foi antecipado. Por isso, Pensem bem. Mudem enquanto ainda é tempo. Mesmo aqueles que já estão condenados, que já estão com a marca, mudem, melhorem, para que através da minha misericórdia eu possa enviá-los para um planeta menos pior. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz.